Ela me disse que já tá cansada de quanto disse que a sua prioridade é cuidar de si. Bem mais mulher maravilha que a da disse. Eu me rendi. Com ela tudo é maravilha, bem mais do que com a Alice. Tem na nave com um dragão, mas ela é minha calice. Minha pequena com a estima mais alta que o Everest. Essa moça é um asteroide, mas só que corpo celeste. Traz então RPG, por ela eu faço cada quest. Nessa de ser cavaleiro, pra ela eu entrego as rédeas. Causa amnésia sobre qualquer outra que antecede. Eu me acho uma piada, mas ela adora comédia. E no estilo Capone, ela roubou minha atenção. Eu concluí na atenção, que igual a ela nem clone. Toda vez que fizer falta, espero que ela abone. É que rolou uma magia, ela é minha Hermione. Muita areia, muita mesmo, qualquer outra lofusca. Eu e ela é que nem Porto do Saara em um Fusca. Ape Silver, se me nota, mina, olha aqui. Se ela dá trabalho, vira o workaholic. Muita areia, muita mesmo, qualquer outra lofusca. Eu e ela é que nem Porto do Saara em um Fusca. Ape Silver, se me nota, mina, olha aqui. Se ela dá trabalho, vira o workaholic. Sempre que ela chega, vagabundo, cai o queixo. Sabe o mundo? Acho que o umbigo dela é o eixo. E eu deixo que o acaso cuide do desfecho. Torço pra ganhar que nem criança. PlayStation! Cada capricharam na educação física. Minha meta afeta a mina, me vicia física. Minha meta afeta a mina, mas ela não cede. Não é Breaking Bad, mas rolou uma química. Comete altos crimes com a sua voz, mas quem resista. Dizem que o amor é cego, então eu pago à vista. Sem o real pra conquista, eu vou confiar cegamente. Ela quer alguém que corra junto e não uma conta corrente. Discursar sobre o que sente nunca foi gastar saliva. Minha intenção não é pisar, sem toda mina é explosiva. O garçom trouxe a garrafa, então tomei a iniciativa de uma forma criativa. É, eu fui na busca. Muita areia, muita mesmo, qualquer outra lofusca. Eu e ela é que nem Porto do Saara em um Fusca. Ape Silver, se me nota, mina, olha aqui. Se ela dá trabalho, vira o workaholic. Muita areia, muita mesmo, qualquer outra lofusca. Eu e ela é que nem Porto do Saara em um Fusca. Ape Silver, se me nota, mina, olha aqui. Se ela dá trabalho, vira o workaholic. Ai, meu coração partido. Agora tô um pouco desconcentrado, que eu fiquei imaginando a gente se beijando. Seria interessante, assim, você com o seu vasto peitoral, depois da bitoca, ou, né, dar uma aproximada, assim, nos seus peitos, assim, dar uma deitada de leve. Mas não de safadeza, tipo, de ficar tranquilo, dar uma descansada. Porque o homem precisa descansar. Que é isso, mano? Você saiu da partida? Você tá me deixando na mão? Eu já fico na mão o dia todo, né, que esse vídeo, você ainda faz isso comigo.